guerra maldita, ladrão, sanguinário, homicida, tenta mudar de vida, respiração a mil, mais um gladiador, guerra maldita, no país onde não se tem justiça, só crocodilagem e várias vidas, os engravatados comemoram a vitória, mas os exilados vão traçando a trajetória, buscando a revolução diferente do Afeganistão, sem fuzil PT na mão, escuta os gritos, alguém pede socorro, o calafrio, o desespero como sempre é velório, periferia é um mar de sangue, desistir jamais vou persistir, luta pelo meu povo, raciocínio é a chave, revolução é o segredo, tráfico não financia nem o sonho, pois o sonho de verdade não tem preço, é conquistado, parece ter valor, é um grande mérito pra quem é sofredor, vou caminhar, batalhar, a paz vou encontrar, então sistema porco, prepare meu caixão, um paletó de madeira pra quem quer revolução, vários convites ao crime foram recusados, vários enterros foram evitados, o sonho de verdade foi conquistado, é assim que se consegue a paz, periferia em busca da vitória, periferia vive em guerra, sobrevivendo às trevas, periferia em guerra, sobrevivendo às trevas. Guerra maldita, guerra maldita, aqui é onde o moleque anda de oitão e PT na cinta, guerra maldita. Guerra maldita, guerra maldita, aqui é onde o moleque anda de oitão e PT na cinta, guerra maldita. Guerra maldita, labirinto sem saída, sofrimento, dor, sobra injustiça pra quem luta pra vida, a mesma sinfonia, numa só orquestra, retrata a agonia, periferia, chora lágrimas de dor, de uma guerra maldita que o sistema criou, estou confuso, senhor, me mostre a saída, será que é invadir as mansões com as toga ninja? Não, acho que não, é coisa de momento, pensamento fraco, levados pelo vento, fazer o arrebento com as pequenas na cinta, ser alvo do sistema, a polícia faz a mira. Eu busco a força no povo da favela que me dá inspiração pra vencer essa guerra maldita. Aonde a mãe chora pela perda do seu filho que pra sempre foi embora. Sobra a história e buscar a justiça de um mano que se foi na covardia da polícia, que atira direto no coração da periferia, sem dó, sem compaixão. Infelizmente, essa é a cena, um triste fim, uma guerra violenta. É lamentável, mas quem sofre é nós, um povo guerreiro diferente lá dos boy, que quer me ver o meu fim sim atrás das grades, mas o mano da quebrada sem lealdade. Guerra maldita, uma guerra sem fim, Goiânia, Bagdá, vai atirar em mim. Guerra maldita, guerra maldita, aqui é onde o moleque anda de oitão e PT na cinta, guerra maldita. Guerra maldita, guerra maldita, aqui é onde o moleque anda de oitão e PT na cinta, guerra maldita. Aí, João, guerra maldita, não me abala, pois hoje e sempre eu tô com Cristo, mandando somente ideias positivas pra você, ladrão, não se deixar levar pra esse mundo louco, cheio de maldade. Então, vem, cola pra cá e esquece do oitão e da doze que você esconde em cima do guarda-roupa. Guerra maldita, é onde tá a polícia com seu abuso de farda pra cima dos manos, na saída do show dos bailes de rap que rolam aqui na cidade. Guerra maldita é o lugar do diabo de terno e gravata, que se encontra aqui, ali, pedindo seu voto pra se pá poder viajar pra Londres, Alemanha, Rússia, Japão, e esquece do nosso país, meu irmão. E enquanto isso, nós tá aqui numa veneno, metendo os ferros pra poder ter o que comer no barraco de 2 metros quadrados. Aqui é neguinho CP, deixando seu recado. Guerra maldita, aí, João, cê tá ligado? Guerra maldita, guerra maldita, aqui é onde o moleque anda de oitão e PT na cinta, guerra maldita. Guerra maldita, guerra maldita, aqui é onde o moleque anda de oitão e PT. PT na cita. Guerra maldita. Guerra maldita.